As viaturas estão chegando. Os caras encapuzados se patam enquadrando. Eu tô falando, eu sei que é bom o movimento. Só não mostrar, fica atento, fica ligeiro. Não vacila, não dá bandeira. Tem que ser frio que eles têm aqui, nós tem 38 e fuzil, só não cabera, não gela, não pode fugir. Na hora da trocação, você vai ter que agir. O tempo passa e a madruga fica mais tensa. Roubo, tráfico, morte e muita violência. Uma sentença criada pelo mundão. Disposição nós tem de sobra, é a favela ladrão. Tô de casaca, a noite é fria, rola malícia. Os boy entrar em choque quando vê a quadrilha. Bonde da madrugada, só os loucos da norte. O tempo que tu foi pensar, nós já sacou a nove. Tô de rolê nesse peão, com os aliados. A noite não é de pensar, é de fazer estrago. Carro fechado, então carbura esse prensado. Fazendo a mente se instigando pra ficar alombrado. Três da madruga eu tô vendo que eu não quero ver. Eu tô aqui, eu tô ali, só vim daqui pra crer. O clima é tenso, é correria, é adianto. Olha se pai, eu tô falando, tô alertando. O bang é louco, nós vai pro jogo. Inveja é mato, caralho, já tô ficando nervoso. Eu tô na arena, eu vou ganhar, eu vou perder, eu tô aqui, pode crer. Eu tô firmando de pé, sigo na fé. A minha caminhada, minha jornada. Muito cuidado aí, parceira, noite tá virada. Minhas palavras na rima foram expressadas. Aqui é dupla consciência, é nós que tá na área. Mas a madruga chegando com o escurecer das ruas. De moletom preto seguindo o clarear da lua. Ando sozinho, não, não, não estou só, Deus tá comigo. Vejo mais humano com a TV pra alimentar seu vício. Mais na frente ou a favor, na esquina, na correria. Que tá sempre nos corre, passa chuva, sol todo dia. É na madruga que os playboy entre a favela sai. Boy na rua vai ser enquadrado, mas nada grave demais. O clima é tenso, sinistro, não é cena de ficção. Não estamos pra brincadeira, o que rola na noite ladrão. Depois já é zero, ninguém aqui é de ninguém. Abriu a porta, fudeu, vai ser feito de refém. Sigo minha caminhada, só eu e minha sombra do lado. Passou uma viatura, me tirou, vou ser enquadrado. Bora, bora, vagabundo, mão na cabeça. Se tiver com arma ou droga, tenho nada não, só tô de rolê nas minhas áreas. Filmando o movimento pra fazer um rap em casa. Tá mentindo pra mim, me tirando como a carne. Quer que eu bote um tiro de droga pra você ficar ligado? Vixe, sai voado, sai pra lá com esse atraso. Quer botar droga pra mim pra pegar fama, eu tô ligado. Mas com Deus do lado e ele é mais no meu celular, expresso meia-noite de racionais. Passo esse B.O., esqueço esse atormento. Na minha caminhada relaxando, fumaça com vento. É na madruga que você vê a verdadeira realidade. Negro armado a todo instante e outros atrás de crack. Periga desce pra ganar, pegar dinheiro dos bacanas. Se tiver as onças, deita na cama e diz que ama. O clima está frio e ao mesmo tempo está quente. E a tensão tá no ar, na madruga não tem inocente.